Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Os nossos canais de comunicação são através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com. Temos também um canal lá no YouTube, basta digitar CEPT Vinhedo. E estamos ao vivo aqui na Rádio Capela, 105,9, para os estimados ouvintes que desejarem esclarecer algumas dúvidas. O telefone de contato aqui da Rádio Capela é 3876-6846 e também há o mecanismo de comunicação pelo WhatsApp, cujo telefone é 019-996-397984. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo a nossa querida Aglaê Silveira, psicóloga e não pedagoga, viu, Marcos? A psicóloga que trabalha no movimento espírita já há bastante tempo, desenvolve suas atividades com brilhantismo na Rádio Boa Nova, principalmente através do programa Diálogos Espíritas, em que ela divide os comentários com o nosso querido Éder Fávaro e o nosso Américo Sucena. De vez em quando tem outros convidados, né, Aglaê? É com muita alegria que estamos recebendo, então, a nossa querida Aglaê, acompanhados também do Fábio e do Marcos. Ainda estamos recebendo a visita do nosso querido Olavo, que é marido da Aglaê, e também da Beatriz. A Beatriz, a filha de Marcos. Muito bem. Aglaê, é uma alegria para nós recebê-la e gostaria de ouvir as suas considerações iniciais e, em seguida, vamos entrar naquilo que nós desejamos seja um bate-papo, uma troca de informações, um compartilhamento de conhecimentos que tenho certeza que poderá ser bastante útil para a nossa caminhada evolutiva. A alegria é minha, viu, Marcelo? E uma alegria que eu acredito estar sendo compartilhada pelo plano espiritual, porque eu me sinto muito envolvida em energias positivas. Então, eu estou muito contente mesmo de estar aqui essa noite com vocês. Muito. Que maravilha. E para nós é uma honra, né? Principalmente para mim, em particular, é uma honra que agora, há pouco, eu fiquei sabendo que você é cunhada de um casal lá da minha cidade, São José do Rio Pardo, né? O Eurípides Barçanufo Silveira e a nossa querida Maria Amélia, né? E dos filhos Hélder e... Agora me esqueci Hélder, o segundo Daniel, filho. Daniel, Rodrigo, tem mais aí, tem o Hélder, Daniel, Rodrigo e a Lígia. O Hélder e o Rodrigo, que são médicos, né? Isso. Moram aqui em Campinas. Sim. Muito bom. Fábio, as suas considerações iniciais e se você quiser iniciar as suas com alguma colocação para nossa Aglaê, fique à vontade. Com muito prazer, Marcelo. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, um abraço fraternal, carinhoso, cheio de bons desejos para esse primeiro, já que esse é o primeiro programa do ano, né? Cheio de bons desejos para esse ano que se inicia, que a gente finalmente consiga espiritualizar mais a matéria ao invés de materializar o espírito. Sem dúvida, bem lembrar. Com a tendência que a gente tem aí, social do nosso dia a dia. E estou muito feliz, né, pela oportunidade de conhecer um espírito tão simpático aqui do nosso lado, né? Obrigada, junto com a família, né, uma família muito linda. E feliz também de poder compartilhar essa experiência, né? Ainda mais agora que eu estou com um filho novinho, tem a missão de pai aí, então acho que eu estou na hora certa, no lugar certo para aprender um pouquinho. E já que você me deu a honra, né, Marcelo, de fazer as primeiras considerações, Eu gostaria, Aglaé, de começar conversando por um tema que eu tenho certeza que é o tema do momento. Talvez, muita gente já te perguntou isso, não sei, mas a preocupação mais ardente que eu vejo nos pais agora é como nós podemos lidar com essa inundação de tecnologia, né, na vida dos pais e na vida dos filhos, né? Como que a gente vai lidar com esse desafio, já que a tecnologia, ela tem um revés, né? Ela tem um revés de nos alienar também. Porque nós deixamos o mundo real, né? O mundo do relacionamento, né? Da convivência, dos sentidos, da troca de experiência viva, para entrarmos no mundo virtual. E aí, no mundo virtual, a gente fica mais que guiado por ele do que nos guiando, né? Nós somos guiados pela quantidade de vídeos que chegam pra gente, pela quantidade de fotos que chegam pra gente, de textos que chegam pra gente. E aí a gente até deixa de ler livros, por exemplo. Por exemplo, antes eu tinha mania de, antes de dormir, pegar um livrinho pra ler. Agora eu fico tentado a pegar o celular, né, para ficar olhando no celular o que tem, olhar notícia, ou ler alguma coisa, mesmo que seja escrita, no próprio celular. E quando para no ponto de ônibus, e quando está esperando a fila do banco, até aí tudo bem. Mas às vezes a gente tem uma pessoa do nosso lado, né, que a gente acabou de encontrar, fala meia dúzia de palavras e já começa a entrar no celular de novo, né? Então, eu acho que para a criança, para o adolescente, é um desafio muito grande, já que para nós também é, adultos, né, que temos um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de conhecimento. Então, eu não sei, eu queria iniciar o bate-papo por aí, ver se você teria alguma insight, alguma contribuição, né, para a gente, como fazer com esse desafio. Olha, eu gostaria de começar um pouquinho distante do que você falou. Uhum. Eu acho que todos nós, quando a gente vem para reencarnar, nós temos uma tarefa. Uhum. E para mim ficou claro que essa tarefa é junto à família. Uhum. Porque eu, aos 16 anos de idade, eu já comecei a lidar com a criança. Uhum. Não com adolescente, porque eu também era um adolescente, claro, né? Mas comecei a lidar com a criança, isso já faz 50 anos. Então, a consideração que eu teria a fazer para você é o seguinte: nós estamos num mundo que está em transição. Sim. Né? Você sabe disso, de expiação de provas para regeneração. Uhum. Então, todos nós estamos passando por uma transição. Uhum. Como vai ser a família do futuro? Eu não sei te responder isso. A única coisa que eu sei dizer para você a respeito do que você me falou foi que nós estamos num período de mudança. Sim. Eu pensando nisso ainda hoje, uhum, eu estava me lembrando que um espírito que se comunica, ele nos diz que num planeta, que eu prefiro não dizer o nome, uhum, a criança aos 3 anos de idade, ela sai de casa e vai para o mundo e vai sendo acolhida por outras famílias para aprender. Por que que eu estou falando isso? Porque é uma estrutura absolutamente diferente da nossa. Com certeza. O que eu tenho para te dizer, Fábio, é que eu acho que nós estamos num momento de transição profundo. Uhum. E que, acredito eu, os pais devem ficar bastante atentos no sentido de o que eu devo fazer para acompanhar o desenvolvimento do meu filho. Então, Tá todo mundo no celular, no tablet, está. Uhum. Eu vou proibir? Não adianta. É porque os coleguinhas, né? Todo mundo tem. Então é assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para perceber para onde e afasta de quem está perto? Mas não adianta a gente querer segurar esse movimento. Então eu pediria aos pais, incluindo você, que observasse qual seria a melhor conduta, sendo que, na minha opinião, ela deve começar por eu dar atenção para o que está acontecendo no entorno. Uhum. Sabe? Para onde vai? Eu não sei te dizer. Imagina que, há 50 anos atrás, quando nós começamos com o trabalho com a família, era completamente diferente. Uma criança, 50 anos atrás, era proibido de conversar com adulto. Proibido? É, no sentido, os adultos estão conversando. Ah, imagina, tinha que pensar tinha que pensar três vezes antes de trocar informações com os pais, né? É? Agora, hoje, como é que é? Os pais precisam pedir licença para os filhos, vocês podem falar. É verdade. Então, eu não critico e nem exalto nada, Fábio. Entendi. Não porque eu não queira, mas porque eu estou observando. É. Isso vai nos levar... Isso é novo para todo mundo. Para, né, todo mundo. É. Né? Eu outro dia tive um pensamento, não sei o que vocês vão achar, mas eu achava a escrita egípcia, né? Os hieróglifos. Eu falava assim, mas isso é muito primitivo, né? Porque eles só faziam um desenho e tudo. O que são os ícones hoje em dia? E nós sabemos que provavelmente eles vieram de capela, de um planeta que naquela época era mais evoluído, né? Bem, sem dúvida. Então eles já usavam o WhatsApp lá. O WhatsApp, ainda. Provavelmente, por que não? Sim. Nós poderíamos imaginar isso. É. Então, a minha confiança em Deus é que nós estamos sempre caminhando para o melhor. Uhum. Agora precisa de atenção, de análise, para ver o que, que é a melhor conduta. Sim. Não sei se você achou que eu saí pela tangente. Não, eu achei assim, um ponto de vista que eu nunca tinha pensado, né? O que você trouxe foi assim, olha, a transição está aí. Para que lado isso está virando? É novo, né? É novo. Então, o máximo que a gente tem que fazer é ficar atento, né? Porque a gente não sabe para onde vai terminar de virar. É verdade. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista, né? E eu acho que um presente que a gente pode dar para essas crianças é participar, né? Participar, estar, conviver, estar junto, atento e sempre nos relacionando, ao invés de colocando uma barreira, falar, se você fizer isso, você está longe do papai, se você fizer assim, você está perto do papai. Não. Talvez se integrar, não sei. Mas uma coisa que eu pediria aos pais é que não deixassem a sua posição de orientadores. Sim. Eu dou sempre um exemplo para os pais, porque eu comecei a trabalhar com pais em 1980, antes era só com criança e jovem. Mas uma coisa que eu alerto os pais e peço para eles é que não percam essa coisa de eu sou orientador. E eu dou um exemplo. Se você está no avião, em quem você confia? No piloto. Uhum. Vamos supor uma hipótese bem ruim, que o piloto se sentisse mal e não tivesse, porque tem um copiloto, tem, né? Tem copiloto. Mas não tivesse ninguém e eles não percebessem que o microfone estava aberto dentro da cabine. É. E o engenheiro do lado falasse, e agora, gente, eu não sei descer essa aeronave. Uhum. O que você sentiria? Nossa Senhora. Terror. Uhum. Bom, se ele que é o responsável não sabe, né? A mesma coisa eu diria, para dar um outro exemplo, se você for a um médico, você diz, olha, eu tô com isso e aquilo, mas meu Deus, e agora? O que será que a gente pode fazer com tudo isso? Se um médico fala isso, né? Você fica desesperado. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Mesmo sem saber, porque eu estou sendo honesta, eu também não sei. Uhum. Mas a gente tem que orientar os filhos, dar limites. Mesmo, Fábio, que a gente pode chegar até a conclusão que estamos errados. Mas dar limite para os nossos filhos. Eu tenho visto muita confusão na cabeça da criança por ela dar o limite. Ela dizer, é assim, eu faço, eu deixo de fazer. Entendi. Aí dá uma insegurança muito grande e a criança fica agressiva. E eu não sei se isso é porque a maioria dos pais hoje está trabalhando o dia inteiro, o filho fica na escolinha, né? Quando os pais chegam em casa, para aproveitar aquele momento pequeno junto, eles não têm limites, deixam tudo, fazem de tudo, né? Que a criança quer, a maioria, não todos, claro. Então, eu não sei se é por causa dessa tendência generalizada que a gente está vendo esse tipo de comportamento generalizado, né? Então, olha, uma coisa que eu lamento, mas que eu noto que não tem jeito, é a ausência da mãe no lar. Uhum. Então, nós tínhamos antigamente a mãe, que era o sustentáculo do lar. Uhum. Agora, a mulher quer trabalhar. Nós vamos dizer para a mulher, não, você não vai trabalhar, Nós não podemos fazer isso. Uhum. Ela também tem a sua individualidade como pessoa. Uhum. Só que a pergunta é, o que nós vamos fazer para bem trabalhar com esta situação? Então, você falou uma coisa muito sábia, Fábio. As pessoas, o pai, a mãe, principalmente que a mãe ainda tem a sensação de culpa. A mulher ainda tem esse sentimento. Ainda bem que tem, né? É. Não sei, né? Às vezes eu fico na dúvida se a gente precisa trabalhar esse sentimento, né? Mas, enfim, ela chega em casa, e o pai também, e aí é como você disse, eles falam, não vamos dar limite, porque a gente já ficou o dia inteiro separado. Aí fica aquela liberalidade. Tem que gostar da gente, né? Agora... Agora, a minha esposa, a Sônia, ela é pediatra, né? Inclusive, ela não pôde participar programa, hoje. Eu já ouvi a Sônia no programa. Ela mandou um abraço carinhoso para você, né? Outro para ela. E, então, ela explica, né, para as mães, e lógico que você e o Marcos têm condições de... Vocês têm a visão psicanalítica, a visão psicológica, talvez você possa desenvolver melhor isso. Mas ela diz para as mães... Ela diz para as mães que as mães que trabalham, né, que praticamente a maioria hoje trabalha fora, né, e pega a criança no final da tarde, às vezes começo da noite, e leva a criança para casa. E aí então ela diz que o pessoal da pediatria orientou que se explicasse para as mães que naquele momento que chega em casa e que vai dar os primeiros cuidados para aquela criança, que a mãe esqueça a bolsa, esqueça a roupinha, esqueça o espelho e fique 15 minutos se dedicando apenas à criança, dando atenção, que esses 15 minutos, né, que você, nas suas tribunas, você costuma falar, né, de aprofundamento do relacionamento, então que esses 15 minutos preenchem o vazio, preenchem o sentimento daquela criança. E é lógico, eu estou me referindo à criança, talvez até 10 anos, mais ou menos, né? Imagino eu, um pouco mais, um pouco menos. E que, que esses 15 minutos bem preenchidos são suficientes para a criança não se desmotivar, não se sentir sozinha, não se sentir relegada num segundo plano, que eventualmente ela poderia sentir, né? Olha, eu gostaria que você pudesse desenvolver essa abordagem. Eu gostaria muito de falar da comunicação não verbal. Sim. Que é uma coisa que às vezes a gente esquece. A comunicação não verbal é assim, o que eu sinto, eu não falo para vocês, mas nós estamos todos trocando aqui, né? Então, se a gente for ver sob o ponto de dar atenção para a criança, às vezes as mães do passado também não davam. Em que sentido? Antigamente, por exemplo, falando da família do meu marido, a minha sogra teve 10 filhos, criou 7. Morou na roça. Morava na roça, trabalhava com o marido. Então, ela também não tinha esse tempo hábil. Sim. De dedicar uma atenção exclusiva para a criança, mas ela não tinha culpa. Então, aquilo de estar com a criança e de chamar a atenção e de estar presente quando estavam juntos... Não sentia culpa, né? Não sentia. Né? Porque não havia motivo naquele momento, ou só um momentinho. Desculpe. Não, fica tranquila. Naquele momento, ela não tinha motivo, porque ela não se sentia culpada. Vocês entendem? Se eu me sinto culpada... Né? Vamos, eu vou dar um exemplo bem tolo, me desculpem. Mas é assim, um homem rouba uma casa. E ele sai dessa casa e vai pra rua. Certo? Então alguém diz pra ele, ah, ontem eu te vi em tal lugar. Ele pensa, pronto, ele descobriu. Você percebe como a coisa vem de dentro? Sim. Então a mãe, hoje em dia, ela tem essa sensação de culpa. Eu não tô com meu filho. Então, quando ela chega em casa, se o filho faz alguma coisa que precisa de limite, ela não dá. E é isto que provoca o problema, e não o fato dela estar X tempo ausente. Sim, sim. Sim. Aí vira meio que um samba do crioulo doido, né? Porque ela não quer... Ela quer mostrar que ela é tolerante, que ela tem paciência, e ao invés daquela criança, por exemplo, de 4 anos, ir para a cama às 8 da noite, no máximo, né? Que já tá tarde, 8 da noite, né? Porque tem que acordar no outro dia às 7, né? E nessa idade dá perfeitamente para fazer isso. Aí a mãe chega às 6h30, 7h, aí começa, aí assiste um filme, um desenho, não sei o quê, e a criança vai dormir 10 da noite, 11 da noite, que é um absurdo, né? Eu fiquei com um pai, uma vez me disse uma coisa, já faz algum tempo... Não, hoje em dia é frequente meia-noite, sem dúvida. É? Sem dúvida. Mas ele me falou uma coisa, um pai, que me tocou muito. Ele disse, olha, eu chego, o meu filho, eu não sei se ele tinha mais de um, está dormindo. E eu não consigo mais falar com ele, porque ele vai para a cama cedo. Então, o que eu faço? Tem um chinelinho. Então, nós combinamos. Eu chego e coloco o chinelinho numa posição X. Quando ele acorda de manhã e vai pegar o chinelinho, ele sabe que eu estive lá, que eu beijei ele, que eu lembrei dele. Então, um detalhe, sabe? Mas eu estou aqui, meu filho. Isso traz segurança, né? Traz segurança pro filho, né? Pois não, Marcos? Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Eu ouvindo aqui, eu comecei a fazer algumas reflexões e agora com essa história do chinelo, eu acho que fechou para mim e eu queria então passar para vocês essas coisas, né? Toda vez que nós nos deparamos com evoluções tecnológicas diversas, né? Sempre há aquele medo do novo, o medo do que vai acontecer com isso, o que nós vamos fazer com isso, que malefícios que vão trazer e tal. E obviamente que trazem malefícios, mas trazem muitos benefícios, né? Nós vamos imaginar aí quando as carroças e os cavalos foram substituídos por carros. Meu Deus, o que vamos fazer com os carroceiros, o que vamos fazer com as carroças, o que vamos fazer com os cavalos, né? Mas o carro trouxe muito mais velocidade, praticidade, e é claro que foi se adaptando as coisas para que todos pudessem colher os benefícios do automóvel, maximizá-los e tentar minimizar os malefícios, né? E eu vejo assim com várias coisas. Então nós tivemos quando foi ser implantado o cartão magnético nos ônibus e os cobradores, quando foi ser implantado sem parar nas estradas, mas e os cabinistas, enfim. Então eu acho que nós conseguimos conviver com isso tudo. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa questão da tecnologia, que foi o seu primeiro tópico, né? Se ela nos afasta das nossas crianças ou se ela nos aproxima. Eu acho que nós temos que nos utilizar disso e sermos sábios o suficiente para conseguirmos administrar esse tipo de coisa. Então, ao invés de todos ficarmos isolados, cada um conversando no seu WhatsApp e a criança talvez já também nisso, você tentar integrar a criança, deixa eu ver o que você está fazendo, vamos jogar um joguinho junto, como é que é isso, ele está com o tablet na mão, você solicita, você mesmo pesquisa um jogo a dois, né, onde os dois mexem na tela, um joguinho educativo, né, e você vai se integrando com a criança, se integrando com os outros familiares, de uma forma em que você colhe os benefícios disso. Então, eu tenho uma filha também de 12 anos, né? E eu me vi também às portas desse, né? O que eu faço? Porque ela passa muito tempo no celular e no tablet. O que eu faço? Eu coíbo? Eu não, tal. Então, sim, muitas vezes eu coíbo, não. Vá fazer outras coisas, né? Mas muitas vezes eu procuro saber o que você está fazendo. Deixa eu ver. Ah, eu gosto de desenho japonês. Ok, vamos ver o desenho japonês junto. O que o desenho japonês fala? Qual é a mensagem que ele traz? Olha, esse desenho japonês não, vamos trocar esse por um outro, né? Esse não está trazendo uma mensagem bacana. Ontem mesmo estávamos assistindo um desenho que foi para um rumo não muito legal. Falei, não, vamos trocar, vamos assistir outro, vamos ver outra coisa. Então, o que eu estou tentando fazer? Estou tentando me inteirar das vontades, dessas necessidades ou dessas novas coisas que estão acontecendo para que eu fale a mesma língua com a minha filha e que muitas vezes eu consiga entrar dentro do mundo dela, fazer parte desse mundo. Então, estou tentando me apoderar disso tudo. Então, quando você tem uma criança pequena de 3 anos, 4 anos, e ela está lá o tempo todo mexendo, você tenta encontrar um joguinho de parceria, onde você consiga até melhorar as condições de... como se chama? Qualidades motoras que a criança possui, né? Então, eu vejo um pouco nesse sentido. E quando você falou do chinelinho, né? Exatamente me mostrou que é o pai tentando se integrar à vida do filho. Então, eu acho que essa integração é a palavra-chave. Integração, Aglaé. As suas palavras nos remete ao início da conversa com o Fábio. Quer dizer, para onde nós vamos? A gente não sabe, mas precisa de estar atento. Exato. Saber qual seria o meu papel nesse momento, né? O que eu poderia fazer? E não coibir. Coibir é inútil. Né? Eu me recordo que uma família, muitos anos atrás, achou que a televisão era uma coisa negativa. Então nós não tem pessoas que até hoje acham isso, né? E de fato, ela tem tudo tem, que tem... nós usamos tem o negativo. Tem o positivo. As novas tecnologias, elas são reflexo da humanidade. Tem tudo quanto é coisa boa e também tem tudo quanto é coisa ruim. Sem dúvida. A então, própria internet, né, Aglaé? Até o carro. E nesse momento, a família disse, então nós não vamos mais usar a televisão. E eu me lembro que o menino, em torno dos seus, entre 8 e 10 anos, ele ficava desesperado por ir na casa das pessoas que tinham televisão. Porque ele queria ver televisão. Então não é... cortar a televisão, mas talvez vamos assistir juntos, vamos ver o que a gente pode conversar. Então, aquilo que você falou, Fábio, a mudança, ela está no ar. E a gente precisa descobrir junto com a criança. Sem dúvida. Achei muito legal esse comentário de a gente precisa descobrir junto com a criança. Porque eu li um livro que chamava assim, a educação, não, a reforma íntima começa antes do berço. Né? E o tempo todo o livro passa essa mensagem, né? Que ele fala assim, ó, até a reforma íntima do seu filho depende da sua reforma íntima, né? Então, quando o filho aí pensa que... entra a história do exemplo, né? Não sei se você vai por essa vertente. Quando o filho pensa que o pai é um herói ou que a mãe é um herói, ele vai se decepcionar em algum momento, né? E não é essa a ideia. A ideia é mostrar, sim, que nós somos um time que queremos acertar, né? E aí, nós vamos errando e procurando acertar na frente dos filhos, né? Sempre com esse ideal, sempre com essa meta. E aí, os filhos vão se reformando intimamente junto conosco, né? Somos falíveis, mas queremos acertar. E é isso que nós perseguimos. E quando você erra, você dá direito ao outro de errar também. Uhum. Se a gente monta uma imagem daquilo que a gente não é, no sentido da perfeição e tal, você não só vai decepcionar o seu filho, mas isso é natural. Porque vai perceber uma que hora cai, né? Em evolução, né? Não só, mas não dar espaço para ele errar. Quando na realidade todos nós erramos e acertamos. E muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, aprenda mais pelo erro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostaria de cumprimentar o nosso querido José Irmão, que chegou há poucos instantes conosco. José Irmão, gostaria de trazê-lo para a discussão. E eu sei que você está aflito e gostaria de fazer alguns comentários aqui com a nossa querida Aglaé. Se não for neste momento, fique à vontade para fazer as suas intervenções. Boa noite, querido. Boa noite aos amigos aqui presentes, boa noite aos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Peço desculpas pelo atraso, né? Aí a gente chega no meio assim da reunião, às vezes atrapalha um pouco. Então peço desculpas, é um prazer tê-la aqui, viu, Aglaé? Esse pouquinho de tempo que eu acompanhei o papo aqui, já pude me deliciar, né, com o conhecimento, com a conversa, assim, que vem brindar todos nós aqui. Eu sinto muito feliz. E eu gostaria, sim, de fazer uma pergunta dentro do que a senhora já conseguiu estabelecer, dentro do que você já conseguiu falar, já percebi que, né? E E assim, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que são os pais, né? Porque você usou um exemplo do avião, que é o piloto que está no comando e tal, e nós sabemos disso, sabemos que não somos perfeitos, mas queira ou não, a partir do momento que eu tenho filhos, eu assumo a responsabilidade de educá-los, né? A gente precisa ter essa consciência. Acidentalmente ou não, eu estou assumindo essa responsabilidade. Não vem com manual, como nós dissemos, né? A gente vai procurando errar e acertar e tudo mais. E eu conversando com alguns amigos um tempo atrás e também acompanhando alguns psicólogos, a gente repara que existe aí uma transição dentro das gerações, né? Eu tive pais, um pai que é ainda da escola antiga, digamos assim, que é aquele pai que ele olhava para mim e eu sabia o que ele queria dizer, né? E embora ele fosse um pouco distante, hoje eu reparo que ele deu o carinho da forma que ele sabia dar, né? Porque ele foi educado daquela forma, ele também, mas hoje eu consigo ver os benefícios maiores, não só de ter me aceitado aqui, mas de ter me educado também, né? Só que eu vejo que amigos da minha geração, eles entram em conflito com isso. Eu lembro que tinha amigos que diziam assim, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não pude dar, né? Porque eu não pude ter isso, e às vezes... Que eu não pude ter, né? Exatamente. Que eu não pude ter, exatamente. É que eu não pude ter, que, exatamente. Que é um pensamento equivocado, e é muito Exato. Frequente isso. Né? E maioria das vezes eles não perceberam que essa trajetória, muitas vezes difícil, a verdade, ajudou a ser quem eles são. A solidificar, exatamente, a formação. Mas por conta do amor, eles querem facilitar ao máximo a caminhada dos filhos. E como você colocou muito bem, a geração hoje, nós estamos num impasse, que assim, a mulher tem a sua individualidade, com toda certeza, e ela tem o direito, sim, de trabalhar e ter suas conquistas, mas chegamos àquele impasse, e agora, o que fazer, né? Então, esse é o ponto que eu gostaria de perguntar. Dentro do que você já tem trabalhado, tem acompanhado, como fazer para atuar nesse núcleo, quer dizer, que são os pais, como fazer para os pais entenderem que, queira ou não, eles devem estar no comando e que eles devem educar sem a culpa, né? Como buscar fazer uma mãe compreender que ela não deve ter culpa em corrigir o filho, em dar limite para o filho, mesmo não ficando junto do filho. Nós abordamos aqui em questão da qualidade do acompanhamento, né, da qualidade de estar com o filho e tudo mais. Mas interiormente, como você colocou muito bem, que me chamou muita atenção, a mãe fica naquela coisa, né, inconscientemente ou conscientemente, puxa, mas eu não estou ficando com meus filhos, eu estou conquistando muita coisa, mas o meu filho está crescendo e tal. E isso, eu vejo que isso causa um problema não só na mãe, mas também nos pais hoje em dia, né? O pai também tem essa questão. Aí leva então, culpa, medo, insegurança. Exatamente. Né? Então, como a gente pode tentar trabalhar isso, não só eu como pai também, mas para aqueles que nos acompanham agora e gostariam de ouvir uma orientação? Eu gostaria de lembrar que no Livro dos Espíritos, várias vezes os Espíritos nos dizem que o nosso vocabulário é muito pequeno para que eles possam, não sei se vocês já repararam, muitas vezes, Sim, várias vezes. Então, por que eu estou falando isso? Porque você disse, José, que o pai quer dar ao filho o que ele não teve, porque ele quer dar amor. E eu perguntaria, será que dar tudo o que eu não tive é amor? O que é amor? Você mesmo disse que teu pai era severo e que hoje você reconhece que ele te amava, e que aquilo era amor, é a forma dele passar amor para você. Então, o que eu diria é que as crianças, elas precisam sentir que são amadas, como de várias maneiras, inclusive na negativa de alguma coisa que ela quer e que não pode. Quantos pais, por exemplo, fazem um sacrifício fora do comum para dar para uma criança determinada coisa, quando na realidade Não é aquilo que é básico. Ele está fazendo um sacrifício que às vezes a criança não vai nem perceber. Agora, você dizer, não, meu filho, eu não posso. Eu não posso. É um modo de amar. Porque ele pode não gostar na hora, mas ele vai entender em algum momento que era impossível, que você estava dividindo com ele essa impossibilidade. Então, a única coisa que eu peço, porque eu trabalho com pais há muitos anos, continuamos trabalhando com pais, então, a única coisa que eu peço é assim, não deixe o seu filho tomar conta, pegar as rédeas na mão. Outro dia, eu queria dar um exemplo que me tocou muito. Nós temos classes para as crianças de 2 anos a jovens de 17. E tinha uma menininha de 3 anos, então eu queria que vocês pensassem numa criança de 3 anos. E ela dizia para o pai, mas gritando, eu não vou entrar na sala, eu não quero. Sabe? E o pai poderia, eu vou dar um exemplo do que ele poderia dizer. Minha filha, nós estamos aqui para você assistir a aula. Se você não quiser entrar na sala, nós vamos ficar aqui no corredor. Mas nós vamos ficar aqui. Porque eu já vi criança que disse, tem pirulito? Não, então eu vou embora. E foi, e os pais foram junto. Foram junto. Eu não sei imaginar a consequência disso daqui a 10 anos. Mas eu vou voltar para a menina. Então ela dizia, eu não entro, eu não vou. E cada vez que ela gritava, ele dava um beijo no rosto dela. Eu observando, eu disse, meu Deus, o que que esse pai está ensinando a essa criança? Uma coisa é a gente educar um filho para a vida... Não, educar um filho socialmente, né? E ainda tem uma outra coisa que é educar espiritualmente. Porque às vezes, na maioria das vezes, nós como espíritas, toca um sininho falando assim, e para o espírito imortal, que lição que eu tenho que dar agora? Né? Eu posso... Que é a educação de espíritos, né? Gente... O Espírito está vindo para uma nova experiência. Ele reencarnou, e eu ainda estava comentando hoje com meu marido, a gente não quer desencarnar, mas eu acho que é bem mais fácil do que reencarnar. Ah, sem dúvida. Né? E vem para uma nova experiência. O nosso seminário, que nós vamos dar um seminário do desenvolvimento humano, o nosso seminário 23, 24 e 25 de janeiro. Em São Paulo. Na Sociedade Espírita Mãos Unidas. É, né? Se alguém tiver interessado, embora seja um pouquinho longe, mas pode ser pelo site www.semo, que é a Sociedade Espírita Mãos Unidas. .com.br. Lá fica sabendo de tudo. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque o espírito, gente, ele se prepara no plano espiritual para uma nova oportunidade. Deus é tão bom que, às vezes, durante a nossa vida, a gente não pensa assim, se eu pudesse, eu começava tudo de novo. Mas não pode. Só que na realidade. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar, como diz o Chico, dá para fazer um novo fim, né? Mas, para o espírito reencarnar, é tudo novo. O que ele fez ou deixou de fazer fica para trás, ele vai começar uma nova experiência. E a infância, principalmente até os 7 anos, por favor, procurem no Livro dos Espíritos, a parte da volta do espírito à vida corporal, até os 7 anos é básico. É básico, porque o espírito vem sem pressuposto. Ele vai aprender aquilo que você está mostrando, principalmente, fazendo, pelo exemplo. Então você está dando como se fosse os instrumentos para que ele tentasse novamente. Como que você vai deixar isso de lado? Lá no Livro dos Espíritos diz assim, pais, vai ser perguntado para vocês, eu não sei, mito, acho que é no Evangelho, o que vocês fizeram para esse Evangelho? Evangelho, uma mensagem do Santo Agostinho. O que vocês fizeram com esse Espírito que foi dado à sua guarda? Nós temos tanto cuidado com tudo. Olha, se eu der esse copo aqui para o José, José, por favor, toma conta da minha, ele vai tomar o máximo de cuidado. Olha o espírito que está vindo ali para começar uma nova jornada. E o iPhone do Zé, então, tanto que ele cuida. Vamos fazer uma pausa inicial, né, para dar uma respirada, né, Marcos? E aí, em seguida, nós retornaremos com a continuidade desse bate-papo informal, que para mim particularmente está sendo muito, muito produtivo. Mais uma vez, obrigado, Adelaide. Vamos sim, já que estamos falando muito de pai, de mãe, de pai, vamos ouvir uma música que eu dedico ao meu pai. Um abraço. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais.

Olá, meus queridos amigos, voltamos então para o nosso segundo bloco do programa Momentos Espirituais, onde estamos recebendo hoje uma convidada de honra, a Aglaê Silveira, de São Paulo, psicóloga, oradora espírita e minha mãe. Isso eu não ia falar, isso é feio falar, poxa. E nós gostaríamos que os ouvintes participassem aqui da nossa conversa. Então vocês podem ligar para o telefone da rádio, que fica em Vinhedo. Então o nosso DDD é 19-3876-6846, 19-3876-6846. Mas vocês também poderão entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é o 19-99639-7984, 019-99639-7984. Vocês também poderão mandar e-mail para nós no cptvinhedo@gmail.com e poderão depois escutar esse e outros programas nossos anteriores no CPT Vinhedo, no nosso canal do YouTube. Então, nós voltamos e vamos continuar com a nossa conversa tão agradável, mas nós queríamos agradecer uma ouvinte, Ana Maria Leme, que nos passou aqui uma mensagem muito, muito atenciosa, e nós queríamos agradecer. Meus queridos amigos, vamos então retomar com as nossas conversas. Aglaê, agora há pouco nós falávamos da questão da decepção, né? E que muitas vezes no desenvolvimento da criança, do adolescente, aquela figura do pai herói, né, que a música descreveu agora há pouco, né, do Fábio Júnior. Então, num determinado momento, nós temos algumas decepções, algumas frustrações com a figura paterna, com a figura materna, e mesmo porque, com o passar do tempo, nós vamos compreendendo que nós não somos seres perfeitos, nós somos seres perfectíveis, seres em desenvolvimento, né, vamos dizer assim, né? Que nem o Brasil, né? O Brasil, eu ouço que nós somos um país em desenvolvimento, faz 50 anos que eu ouço isso. Meu Deus! Mas tudo bem. E aí, eu me lembro de uma... Eu não sei se o que eu vou falar, se tem aplicação, nós podemos desenvolver, eu gostaria que você fique à vontade. E eu me lembro de um comentário que o nosso querido André Luiz faz naquela obra Sinal Verde, que eu reputo uma obra fantástica, né? E ele diz o seguinte, num determinado momento, que do mesmo jeito que nós decepcionamos os outros, ou melhor, do mesmo jeito que os outros nos decepcionam, nós devemos compreender que nós também decepcionamos os outros, né? Então, lógico que tem esse viés aí, né, do relacionamento de pais e filhos, né? Então, eu gostaria que você fizesse uma abordagem nesse sentido, fique à vontade. Se nós temos dificuldade, né, em sofrer uma decepção com um amigo, com um companheiro de trabalho, né, imagina, nós não colocamos esses amigos numa posição de perfectibilidade, mas nós nos decepcionamos com eles. Imagina uma criança, um filho, que põe o pai numa posição de que ele é perfeito. Mas o fato dela descobrir que não é, faz parte da vida. Faz parte do aprendizado. E ela vai, como eu disse antes, vai introjetar, quer dizer, vai deixar dentro dela, mesmo que seja inconscientemente, a mensagem, eu também posso errar. Se ele, que Exato. Eu amo tanto, erra, também se equivoca, né? Equivoca, eu também posso errar, e nós nos decepcionamos, mas não deixamos de amar. Sim. Muitas vezes nós deixamos de amar quando nós vemos que o pai ou a mãe não ligou, deixou de lado, aí nós nos sentimos abandonados. O abandono, sim, traz a revolta. Agora, ver que o outro não é perfeito apenas nos dá a oportunidade, vamos dizer assim, de também perceber que nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, como disse o Marcelo. Sem dúvida. Muito bem. Companheiros, gostaria de ter mais algumas colocações? Eu tenho uma pergunta que nem a pergunta está muito clara na minha cabeça, mas eu vou jogar o tema aqui. quem sabe a gente segue uma direção, né? Eu vejo um conflito hoje na mente das crianças, que é o seguinte: nós temos um problema aqui no Brasil sério de segurança, né? E onde as famílias estão se isolando nas casas, né? Eu morava numa cidade do interior de São Paulo, onde as casas eram afastadas da calçada e o muro era pequenininho. Então, quando a gente caminhava na calçada, a gente via o jardinzinho na frente de todas as casas. Qual não foi minha decepção quando eu voltei para esse bairro onde eu morava, vi a casa que eu morei, né, quando eu tinha meus 7 anos de idade, e todas as casas parecem gaiolas agora, jaulinhas, né, porque o telhado da casa se estendeu até a beira da calçada e fechou com uma gaiola, né, e ficou feia, a rua ficou parecendo um corredor, né, um beco. E, então as pessoas estão se isolando nas casas. E qual que é o conflito que eu quero relatar? É assim: olha, você tem que amar o seu semelhante, você tem que amar o próximo, porém, não converse com estranhos, né? Cuidado, né? Perigo, volta para casa, fecha a porta, mas ame o seu semelhante. Então, para a gente, que é adulto, a gente até consegue separar isso, mas pedagogicamente, acho, psicologicamente, na cabeça da criança, eu acho que é uma confusão, né? Nos dias de hoje, e eu não saberia muito bem como lidar com isso, né? Olha, desculpa, José. Eu vou tocar naquela tecla da mudança. Nós estamos passando uma mudança, e uma mudança rápida. Por exemplo, eu chego lá, viu, Fábio? Os nossos bisavós, ensinar alguma coisa para os nossos avós. Que valeu para os nossos pais e que valeu para nós também. Não vale para os nossos filhos. Porque está mudando muito rápido agora. Sim. Antigamente falava assim, que profissão que você... é engenheiro, é médico. Agora, qual é a profissão? Tem uma gama profissional tão grande que a gente não sabe. Por que eu estou falando isso? A modificação está tão rápida, gente, que se você tem um filho de 15... um de 10, um de 5, não é a mesma coisa na educação, de tanto que está mudando. Então, eu acho que você tem toda a razão, Fábio. Você fala uma coisa, ama o teu próximo. E age de outra maneira. Cuidado, vamos fechar as casas. Eu fico imaginando... Não converse com estranho. Não converse com estranho. É um comportamento distoante da pregação, né? Daquilo que nós pregamos. Né? A criança pode até dizer, bom, você está falando uma coisa e fazendo outra. Que bom saber falar isso, porque normalmente ela vai sentir e não vai saber falar. Não que ela não queira, ela não vai saber falar. Nós pregamos que devemos ser honestos, aí quando o telefone toca, né? Porque agora... Não estou. Aí fala para o filho, né? Que é aquela coisa horrorosa, né? Dá o sinal para o filho, fala que eu não toco, fala que eu não toco. Isso que é maravilhoso quando o filho fala assim, né? Minha mãe mandou falar. Exatamente. Não tá. Minha mãe mandou falar, meu pai mandou falar. Dentro daquela sinceridade própria da criança. Exatamente. Né, ele fala isso. Aí então, a tragédia está feita. Né? Eu acho que o melhor é mesmo o diálogo. Você levantou uma coisa muito importante, Fábio. Olha, nós precisamos amar o nosso próximo. Foi para isso que Deus nos criou. Mas nós estamos vivendo num momento em que existem pessoas que fazem maldade. Então, nós temos que nos isolar delas. Elas são filhas de Deus como nós. Mas, no momento, nós não estamos podendo conviver com essas pessoas. E como nós não sabemos quem é, nós vamos colocar. Então, explicar, a criança entende. Mas você precisa conversar com ela. Colocar as coisas de modo que ela entenda. Porque isso que você falou é tão importante. Eu falo uma coisa e ajo de outra maneira. Como o Marcelo falou, olha, seja honesto. Diga que eu não estou. Então, isso é que dá o conflito. Não seria muito melhor se você dissesse para o seu filho, diga que neste momento eu não posso atender? Exatamente, bem lembrado. José, fica à vontade, José. Eu gostaria de conversar aqui com os irmãos, expor e perguntar também uma questão, porque a maioria aqui, o Marcos já está criado, né? Tem uma filha já adolescente, eu também. O Marcelo também já tem filhos adolescentes, mas o Fábio é pai novo, né? Pai fresco. E eu tô no... Como nós dizemos lá em São José do Rio Pardo, exatamente. Né? Pai fresco. E eu estou no pleno processo, porque eu tenho uma filha de 14, mas um menino de 8, né? Então, também estou nesse processo. E como você mesmo disse... Você vai ser processado. Eu... eu tive uma relação com minha filha de educação e tudo, da qual é muito diferente com o menino, né? Porque são espíritos diferentes e tudo, nós sabemos disso, mas muda muita coisa. E eu tô nesse desafio hoje, atual, de ter... Meu filho tá de férias, né? Então ele foi para casa do tio, que é mais no interior ainda, e tal, foi, aproveitou um pouco, voltou. Então a criança chega em casa, os pais não sabem muito bem o que fazer com ele, né? Então ele fica na televisão, ele fica nos jogos, aquela coisa toda. Só que graças a Deus, hoje, eu acho que nós ainda vivemos numa cidade, de certa forma, privilegiada, porque a garotada que mora na minha rua, eles vão lá, e eles chamam o Eduardo, que é o meu filho, para ir na quadra que é bem ao lado da minha casa, né? E a quadra, com aquele gramado sintético, aquela coisa toda que na minha época nem existia. Meu irmão esses dias veio na minha casa. Imagina, trave de gol com rede. Isso, com rede. Meu sonho era ter... E a gente jogava na rua. No campinho lá. O gol era do chinelo, a gente jogava chinelo. Descalço. É. E meu irmão veio e passou e falou assim, meu Deus, isso na minha época, eu não sairia daí de dentro. E a quadra estava vazia. Então, o meu desafio hoje, eu até exponho para os amigos, é conseguir tirar o meu filho e mandar ele para a quadra. E eu não sei o que fazer. Porque eu falo assim, Eduardo, olha, já viu, é o terceiro colega que vem chamá-lo aqui. Por favor, vá para a quadra. Então, chega uma hora que você fala assim, ó, ah, não vou, pai, não quero. Então tá bom, então não tem mais televisão, não tem mais videogame, não tem mais nada. Ele me olha como se eu fosse um tirano. Porque né, ele olha assim, ele, às vezes ele não acredita, mas quando ele vê que você está falando sério... Quase que ele fala Heil Hitler. Aí ele fica assim, e eu tento explicar e tudo mais. Então assim, a sedução hoje também, desse desenvolvimento tecnológico, ele é muito grande também. Se deixar, a criança ela quer ficar, porque ela tem 1000 séries para assistir, ela tem 200 jogos para jogar, ela tem muita coisa para fazer entre a sala e o quarto dela... E você fica sem saber como agir, porque eu sou de outra geração, eu, se deixasse, minha mãe tinha que me buscar na rua, né, pra voltar. E sabemos que hoje em dia... Assim, José, irmão, já pra casa! É muito... Eu me chamo de Ciano. Ciano, né? já pra casa. Mas sabe, hoje eu tô nesse desafio, quer dizer, eu falo pra ele, a minha esposa, olha só, antes de vir pra cá, que coisa engraçada. Ela falou que ele hoje foi na quadra, olha só, isso eu tô dando um relato atual agora. E ela falou assim, quando viu ele correndo, ela falou assim, graças a Deus, porque ele tá meio obeso já. Então olha o problema que nós temos, ele tá ficando obeso, não quer sair, tudo mais. É um desafio que eu até falo abertamente que eu estou vivendo. Sim. E não é que eu não queira mandá-lo, eu falo, vai pra quadra, pode ficar lá umas 2-3 horas, e ele não quer. Ele não consegue sair. O que mais me chamou a atenção, José, no relato que você fez, foi do mal-estar que você sente quando você precisa, entre aspas, castigá-lo. Sim, sim. Uhum. Então é só você dizer, eu estou fazendo bem para ele. Uhum. Ele não quer ir para a quadra, eu não posso obrigar. Mas eu posso tirar a televisão. Sim, os incentivos que não deixam ele ir, né? E aí ele fica, se ele quiser ficar em casa, ele fica. Mas ele vai ficar sem aquilo que o está tirando da quadra. Não por acaso que eu tinha perguntado sobre a culpa. Exato. No bloco passado. Lógico. Então, agora, nós ainda não temos essa segurança. Se é isso mesmo que nós temos que fazer, eu posso garantir para vocês que é. É isso. Então, por quê? Porque quando ele ficar sem os eletrônicos, ou ele vai para a quadra, certo? Ou ele vai arrumar uma outra coisa para fazer. Ele vai ficar feliz com você? Não. Não vai. Mas assim como você entendeu por que teu pai ficava chateado com você, ele vai entender por que teu pai ficava chateado, desculpa, porque teu pai era severo. Severo, ele vai entender, meu pai naquele momento estava me educando, estava querendo ser feliz. Exatamente, o tempo se encarrega, né, de essas explicações se aclararem, né? Pois não, Fábio? Então eu acho que uma mensagem forte que fica pra gente é que o nosso papel como pai é educar. E não agradar. Exatamente. Né? E a maioria de nós. Posso ficar com essa frase? Meus pais lá. Isso, grupo de pai. E eu acho que a maioria dos pais está vendo o contrário, né? Agradar e esquecendo do educar. Mas o agradar, Fábio, exatamente porque eu tô com medo de não ser amado. Gente, os nossos pais não tinham esse medo. Né? Punham você de castigo? Gostou? Ótimo. Não gostou, problema teu. Você vai de castigo porque você desobedeceu. Nós não, nós temos medo de não ser amados. Então, nesse momento que nós temos medo de não ser amados, nós começamos a deixar a criança, eu não estou falando no teu caso específico, José, mas deixar a criança ir fazendo aquilo que não deveria, no sentido, ah, então deixa ela muito tempo no tablet, ou deixa gritar que eu não vou entrar na aula e dar beijo, porque ele tem, esse pai que eu disse, ele tem receio de não ser amado. E nós aprendemos muito com os pais de antigamente, né, Aglaé? E isso que você falou, que eles não estavam preocupados se seriam amados ou não, é a preocupação precípua deles era de serem respeitados. E educar. Né? Exato, então, de educar, né, falar não quando tinha que falar não, mas com o objetivo de que eles aprendessem a respeitar os pais. E os pais e os filhos, muitas vezes, até de maneira temerosa, agiam dessa maneira, né, mas respeitavam. E com o passar do tempo, o amor vinha em seguida, né? Nós não aconselhamos o medo, porque nós tínhamos medo, né? Nós não aconselhamos, mas também entre ter medo e sentir que o pai não está dando limite nenhum, eu ainda fico com medo. Porque pelo menos você está vendo que ele está atuando, ele está presente, ele está ali, ele está interessado. Você vá para a quadra, porque eu não vou deixar você ir para o eletrônico. Então, ele vai entender que aquilo era preocupação carinhosa. Exato. Ele se importa, né? Ele está se importando. Ele está se importando, porque eu vou até falar aqui o relato de um amigo meu, que teve uma época que ele enveredou pela droga, né? E eu conversando com ele, falando, não, consegui sair, graças a Deus, foi um momento muito difícil. E ele fez um relato que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, mas você sabe, os meus pais foram bons, mas o fato de eu chegar em casa a hora que eu quis, me atrapalhou. Ele falou isso pra mim, eu ouvi da boca dele. Ele falou, o fato dos meus pais me darem liberdade demais, olha só. E não faz um tempo, eu encontrei com ele, eu acho que no início do ano passado. E eu não esqueci mais isso. Ele falou pra mim, me atrapalhou um pouco, você sabia disso? Na visão da psicologia, Glaí, você pode me confirmar isso? As crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles pedem que os pais lhes imponham limites, não é isso? E muitas vezes pedem pela agressividade. Então quando ele vê que não está tendo limite, ele começa a agredir, para dizer, ah, então sou eu que mando? Tá. Eu quero ver até onde vai dar isso aí. Né? Então, pais, né, não tenham medo de educar os seus filhos, porque respeitar os pais é a coisa mais gostosa que a gente tem. Né? Nós falamos, poxa, ele se importou comigo, ele me orientou, ele, digo, pai e mãe. Né? Não foi perfeito? Não, eu também não sou, mas procurou dar o melhor. E isso dá um conforto para a criança, para o adolescente, né? Sem dúvida. Aglaé, eu gostaria de fazer uma colocação para você, que o nosso querido Rossandro Klinger, não sei se você o conhece, né? Um palestrante lá de Campina Grande, e ele falou uma coisa que muito me tocou, porque a minha vida, a vida de todos nós, é caracterizada pelo aprendizado de inúmeras virtudes que nós temos que desenvolvê-las, né? Só que, volta e meia, eu me deparo com a experiência do perdão, né? Então, volta e meia, eu tô no meio de uma jornada que eu tenho que perdoar um amigo que me decepcionou, e talvez eu tenha decepcionado, alguém da família, enfim, são os desafios que a vida impõe a todos nós, né? E eu vivo com muita frequência essa experiência do perdão, né? Tanto em nível individual, como também em nível coletivo, né? Não precisa nem dizer o momento político, econômico que estamos vivendo, né? Que é o momento que a gente tem que desenvolver muito o perdão, né? E esse amigo nosso, o Rossandro, eu digo amigo porque a gente troca informações e tal, também é psicólogo, né? E ele diz que a experiência do perdão é mais difícil, inclusive, do que a experiência do amor. Do que desenvolver o amor que não espera recompensa, né? O amor ágape, né? Que nós aprendemos, né? E aí, então, o Aglaé, ele diz que, embora seja uma experiência complexa, dolorosa, mas ela é muito libertadora, né? Então, eu gostaria, né, dessa experiência que você tem na sua carreira como psicóloga, trabalhando muito com jovens e agora orientando os pais, né, que é um trabalho que nós percebemos o entusiasmo que você desenvolve nele, né? Certamente você se deparou com essas experiências e eu gostaria que você compartilhasse conosco, eventualmente, algumas histórias para ilustrar, né, essa experiência. O perdão, ele faz bem, talvez, mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. Quando você estava falando, Marcelo, eu estava lembrando exatamente da nossa situação política. E eu fiquei pensando, né, se nós fechássemos os olhos e alguém perguntasse o que você gostaria, nós não gostaríamos de confiar nos nossos políticos, dizer, não, eles estão fazendo o melhor para o nosso país. A gente fica decepcionado quando a gente vê que não. Vamos voltar para essa coisa do perdão, né? Nós podemos perdoar e devemos perdoar quando nós compreendemos que nós somos tão falíveis quanto a pessoa que nos magoou, ou talvez mais, né? E que o perdão, realmente, você tem razão, Marcelo. Ele talvez seja mais difícil, né, do que a experiência do amor, mas ele é o caminho. Ele coloca as pedrinhas para que você possa caminhar no caminho do amor. Então, eu acho que para a gente aprender como viver melhor, é sempre nos colocarmos no lugar da pessoa e perdoar nos colocando no lugar dela. A criança não tem ainda essa condição, mas vai ter no futuro. Pego outra vez o exemplo do José. Talvez na época ele ficasse com raiva do pai. E isso não tem problema. Pode ficar com raiva do pai. Isso não é pecado. Como o filho dele ficou com raiva dele, né? Né? Quando você impôs o castigo. Né? Mas e depois? Depois o filho vai dizer, ele se interessou por mim. Não seria pior se ele falasse, não, tá bom, meu filho. Então continue nos eletrônicos. E o filho depois ia mais tarde dizer, tá vendo? Ele nem ligou. Então existe uma situação atual que a gente entende de uma maneira, e existe uma situação posterior. Eu só queria lembrar que foi a última coisa que Jesus nos disse. Perdoa, Pai. Porque eles não sabem o que fazem. Se nós soubéssemos, isso generalizando, nós não faríamos. Soubéssemos no sentido profundo. Exato. Essas palavras foram antes de desencarnar, né? Aí depois... Imediatamente. Antes de desencarnar. Porque aí depois ele teve outras palavras que ele falou, mas já rede vivo, né? Aquelas manifestações. Foi muito bem lembrado, exato. Antes de desencarnar. Aglaíra, eu gostaria de perguntar uma coisa, que também é importante, porque assim, nós estamos aqui conversando, falando sobre as temáticas e as problemáticas sobre a infância e a criança. Eu até dei um exemplo que graças a Deus estou com minha esposa e tudo mais, aqui todos também na situação. Mas há um problema hoje em dia também, ainda que ajuda ainda, né, os pais que estão meio perdidos, que é o fato da separação. Os pais separados, né? E eu vi um tempo atrás, até um estudo, uma pessoa falando na televisão, que é muito interessante, que depois de um certo tempo, os pais, como eles estão separados, muitos casais, eles acabam se separando e ficando naquela fase, né? Às vezes quando existe ainda uma mágoa, e até aqui a gente falando sobre o perdão, né? A importância do perdão, ainda mais quem tem filhos envolvido, mas infelizmente tem alguns casais que ainda levam aquela certa mágoa, né? E eles estavam dizendo que o jovem percebe isso, a criança percebe isso, e acaba jogando de um lado e do outro. Né? Acaba, porque a criança sente essa situação e ele acaba usando para ganhar espaço nas duas casas, né? Ou quando está com o pai ou quando está com a mãe. E há crianças que, às vezes, por exemplo, se o pai refaz a vida, casa novamente, a mãe não consegue, de certa forma se sente magoado com o pai ou vice-versa, ou não se sente tão bem aceito na casa do pai ou da mãe e assim por diante. E se for ainda esse novo parceiro ou parceira vir também com os filhos de outro casamento, isso tudo vira uma situação, às vezes, né, uma tomar salada, cuidado, né? Ou samba do que o dois, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência nessas situações de pais separados, qual é o tipo de orientação que pode acontecer em relação, quer dizer, mesmo havendo mágoa entre o casal, eles precisam falar a mesma língua, não é? precisam educar da mesma forma, né? Mesmo não estando mais debaixo do mesmo teto. Às vezes, isso é quase impossível, Gisele. Mas o que nós pedimos para os pais, porque nós temos pais que levam as crianças, pai, né? E temos a mãe, né? A maioria, quando é separada, é a mãe que leva, né? Mas o que nós falamos lá para os pais é o seguinte: gente, você não está falando do seu marido quando você fala para o seu filho perto dele, você está falando do pai dele. Você não está falando da sua esposa, você está falando da mãe dele. E não existe nada pior para uma criança do que depreciar o pai ou a mãe pelo outro que é o pai e a mãe. Então, nós pedimos por caridade para que os pais não façam isso. Por amor ao filho. Lógico. Porque quando eu falo mal do meu marido... E que importante isso, né? Consequentemente, do pai dele, e às vezes falam coisas pesadas e vice-versa, eu estou tirando a base. Os pais são o chão, mesmo separados. São separados, mas ele é meu pai, ela é minha mãe. Eles me geraram, eu preciso ter amor, né? E então, ele vai ter esse amor se os pais, mesmo separados, compreenderem que tem que se respeitar uns aos outros em benefício dessa criança. Mesmo que haja mágoas, mesmo que haja feridas, vamos ter piedade dessa criança. Não vamos envenená-la com um quadro que ela vai ficar sem saber o que pensar. Sem dúvida. E eu estava pensando, quando o José, irmão, estava expondo a sua colocação, José, que, mais uma vez, o Evangelho de Jesus, como que ele é grandioso, né? E naquele capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre honrar pai e mãe, nós vamos encontrar o comentário que eles colocam sobre a parentela material e a parentela espiritual. E quando a gente vê diante dessas situações em que os casais são separados e casam-se novamente, então ampliam os relacionamentos, essa ampliação de relacionamento, será que também não é uma ampliação da parentela espiritual que todos estamos desenvolvendo? E né? Quando há respeito... E mais uma vez o aprendizado, né? O aprendizado do amor, o aprendizado do perdão, da tolerância, etc. Né? Olha, quando há respeito, eu conheço uma família, eles se separaram, pai, né, o marido e a esposa, e casaram. Casaram novamente com outros cônjuges. Com outros cônjuges. Ele tem 4 filhos do primeiro casamento. Ela tem 2 filhos do primeiro casamento. E os dois têm 1 filho do segundo. Do segundo. Quando juntam todos os filhos, porque de 15 em 15 dias juntam, são 7 filhos. Todos se respeitando. Há uma harmonia, todos se consideram. Entre si. Por quê? Porque os dois se respeitam, marido e mulher, e respeitam o cônjuge, o ex-cônjuge. Uhum. Ninguém ali é depreciado. Que maravilha, né? Né? Então eu estou falando isso porque eu conheço esse casal de perto e admiro, porque ali ninguém é desqualificado. Uhum. A mágoa que eu tenho do... Não deu certo o primeiro relacionamento, paciência. Entendeu? E não foi, quando não dá certo um relacionamento, não foi por causa de um só. Lógico, lógico. Eu também tenho a minha parcela de responsabilidade. Também tenho. Então, essa coisa que você falou, Marcelo, o perdão, a compreensão, a vontade de ver o meu filho equilibrado, evangelizado. Pior do que eu falar, nós temos que amar todo mundo, mas vamos tomar cuidado com o desconhecido, é falar, nós temos que amar todo mundo, mas cuidado com o teu pai, porque ele não é legal. É verdade, tem razão. Ou com a sua mãe. Exato. Uhum. Então, eu acho que essa reflexão é muito importante, nós fazemos muito. Que às vezes, infelizmente, às vezes acontece, né? É a importância ainda do evangelho, da vivência do evangelho, né? Porque o evangelho, você tentar viver o evangelho mesmo diante da dor, né? Você poder ver a importância novamente do perdão aqui, da compreensão, do amor maior pelo filho, né? E é nesse momento que a gente tem que viver o evangelho, né, gente? Viver o evangelho no momento em que está todo mundo feliz. Sim, sem dúvida. É viver todo mundo lá no centro, rezando, tomando passe, aí é fácil viver o evangelho. Tá cheia, o problema é fora do centro, né? Fora da igreja, fora do ambiente de harmonia, né? Quando a gente é contrariado. É, quando a gente é contrariado. Mas o mais importante são os pais. Você percebeu, né? E percebeu muito bem que o entusiasmo da minha vida é pelo trabalho com os pais. Porque eu acho que a criança ali... Que dá para fazer a correção, né? Dá tempo de fazer a correção. Dá bagagem para o espírito, para que ele tenha uma encarnação vitoriosa. E você sabe que um trabalho que, pelo menos o centro, né, o Paulo de Tarso, ele está tendo bastante, é nesse ponto? Porque assim, a equipe, né, de evangelização do centro, eles foram amadurecendo e tal, e hoje está uma equipe forte, equipe boa, vai muitas crianças na segunda-feira. Mas o trabalho, o que deu mais trabalho foi reunir os pais. Porque chegou um determinado ponto, né, que eles perceberam que, olha, a gente precisa conversar com os pais, para também mostrar a importância desse trabalho. Porque às vezes os pais vinham para largar os filhos lá, para ir assistir a pré-eleição. E a proposta do centro não era essa, era de evangelização, né? Mas tinha que haver também um acompanhamento dos pais e tudo mais, né? Olha, então deu muito trabalho para os pais. Hoje, graças a Deus, mudou bastante, mas deu muito trabalho para os pais também poderem compreender isso. É, né? Os pais são mais assíduos hoje, eles gostam, sem dúvida, modificaram-se nenhuma. Também. Já compreenderam, né? É raro o centro espírita que tem o trabalho de pais. Sim, sim. Aliás, muitos não têm nem evangelização. Quando tem evangelização, não tem o trabalho de pais. Agora, muitos que têm o trabalho de pais, o que eles fazem? Eles pegam os pais, lêem um trecho do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, enfim, e comenta. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas você tem a sua escola, que é própria para isso. Nós temos que, na reunião de pais, falar de assuntos da educação, da criação de filhos, da convivência entre marido e mulher. Quando você começa a fazer isso, você começa com dois pais. De repente eles vão e conversam, você já tem cinco. Daqui a pouco eles falam para os outros, olha, eu comentei lá na reunião de pais, você já tem 10. O problema seu vai ser que você não vai ter sala para abrigar os pais. Por quê? Porque todo mundo está querendo uma orientação hoje. Por causa dessa mudança que nós falamos, rápida, eu não sei o que fazer. Quem é que sabe? Imagina. Mas nós vamos trocar. Sem dúvida. E, viu, José Irmão, você estava me descrevendo o caso do seu filho, que ele está um pouquinho acima do peso, aquela coisa toda. E só para recordar que faz aproximadamente uns 3 ou 4 anos que o governo americano introduziu maciçamente uma propaganda daquilo que eles chamam de Play 60. É Play 60 minutos, né? Ou seja, brinque 60 minutos, faça exercícios 60 minutos por dia, direcionado para as crianças e para os adolescentes. É interessante você falando isso, Marcelo. Eu me lembrei de um lugar, eu nem sei exatamente onde é que eles têm um abrigo de idosos, e eles colocaram para jogar, aparelhos para jogar, com as mãos e com os pés. Eu não sei se vocês viram que... Então, por exemplo, tem uma tela, e para você acertar as coisas, você tem que mexer com os pés e com as mãos. E isso melhorou a coordenação motora dos idosos. Por que eu estou falando isso? Porque também, se você coloca, por exemplo, num lugar, alguma coisa misturada de eletrônico com o movimento, a criança vai gostar. Sim. Né? Porque agora realmente... O eletrônico está chamando muita atenção, né? Eu lembrei dessa reportagem porque eu achei muito interessante. Você vai falar para o idoso, olha, mexe teus pés, tuas pernas, mexe teus braços, tuas mãos, vai dizer, tá bom. Agora, quando indiretamente mexe... Põe uma máquina. É um estímulo, né? Isso é um estímulo. Nem sei onde a nossa conversa está indo, gente. Marcos, podemos fazer mais uma pausa? E em seguida retornaremos... para desenvolver essas questões da ordem, da educação do espírito, da evangelização do espírito. Vamos sim. Retornamos em seguida. Vamos fazer uma pausa então. Até já, não percam o último bloco, hein? Um abraço. É demais para mim. Teu amor. sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Preciso de Jesus, estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu bem. Eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão. Preciso desse amor, estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10:34. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje recebendo a companhia agradável da nossa querida Aglaê Silveira, o seu Olavo, que é irmão de um conterrâneo nosso, lá de São José do Rio Pardo, e acompanhado ainda dos amigos José Irmão, do nosso querido Fábio, do Marcos e também da Beatriz, aquela que traz felicidade. Beatriz significa aquela que traz felicidade, a filha do nosso querido Marcos. E agora há pouco nós estávamos conversando aqui no intervalo e surgiu uma experiência que o nosso querido José Irmão vivenciou. E essa experiência, José Irmão, eu acho que valeria a pena você contar, né? Porque pode ser muito útil para os nossos ouvintes, né? Porque é uma experiência bem legal. Então eu gostaria que você contasse essa experiência que a sua filha teve da novela, né? Que ela gostaria de ter assistido e você a orientou. E aí depois nós desenvolvemos o tema e fazemos os comentários, inclusive, mais uma vez, com a previsão do Evangelho do Mestre, né? Sim. Então, como eu estava dizendo aqui para os irmãos, né, aproveitando o intervalo para conversar um pouquinho, né, mais ainda, né, uma coisa que aconteceu no passado, minha filha tinha em torno de 7, 8 anos, portanto, bem novinha mesmo, e eu falo que eu tive muita sorte, porque não é coisa de pai, não, mas ela foi muito fácil para educar, porque eu sempre tive um diálogo muito grande com ela e percebi que ela sempre absorveu muito bem, né? Então, naquela época, eu estava já fazendo os cursos dentro da casa, do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos e assim por diante. Então, eu acho que a gente desenvolve também uma consciência em relação à educação e etc. E a minha filha, ela sempre me pediu muito para tudo que ela fosse fazer, ela chegava e conversava comigo ou com a mãe. E nessa oportunidade ela veio e falou: pai, eu quero assistir uma novela chamada Rebelde. Não sei se os seus amigos ouvintes vão se recordar, era uma novela que passava no SBT, até bem pouco tempo atrás, se eu não me engano, estava sendo reprisada. Uma novela mexicana que estava sendo passada aqui no Brasil. E eu falei: filha, vamos ver, né? Eu vou acompanhar a novela com você e eu vou ver. Pra gente, porque como se tratava de uma novela, eu falei: bom, pode ser uma novela para jovem ou não. E eu assisti uns dois episódios e reparei que a temática da novela era para jovens, na verdade, não era para crianças, porque minha filha tinha ali, se eu não me engano, entre 7 e 8 anos, eu considero uma criança, e eu percebi que a temática era para jovens de 16, 17 anos, porque já falava sobre sexo, falava sobre namoro, que ele gosta de mim, que ele não gosta, e aí muitos amassos, aquela coisa toda, e eu cheguei à conclusão que adiantava demais o tema para ela, né? A gente estava, eu e a mãe, estávamos ali dando uma educação progressiva para ela, apresentando alguns temas de maneira progressiva para ela, e eu achei que a novela, de repente, ia avançar demais. Eu sei, não sou ingênuo, sei que nós temos hoje em dia, vivemos em sociedade, temos aí uma propaganda grande nesse sentido, mas o que eu posso tentar não controlar ou tirar, mas dar o meu ritmo, a gente foi tentando dar, né? Então, eu falei: olha, filha, cheguei e conversei com a menina, que era a orientação que a gente tinha dentro do centro, que a gente tem nos estudos e tudo mais. Falei: filha, sentei e expliquei pra ela: olha só, você vai poder fazer tudo o que você quiser, desde que isso seja bom e que esteja dentro da sua idade. Por exemplo, um dia você vai poder namorar, eu falei pra ela, quando você chegar na idade de namorar. No momento agora, você vai brincar, não é assim que você faz? Você vai estudar. Um dia, por exemplo, você vai trabalhar, porque você vai chegar na idade de poder trabalhar. Então não adianta a gente adiantar agora. Essa novela você não vai poder assistir, mas haverá outras novelas. Então eu expliquei tudo direitinho, esclareci bastante, para não complicar aquela coisa toda, aquela preocupação, e conversei muito. A menina ouviu tudo direitinho e falou assim: então tá bom, pai. E ela não assistiu a novela. E eu fiquei muito feliz. Eu falei: você se importou com ela, né? Exatamente. Importar é o que importa. Não revoltou e tudo mais. Um belo dia, ela foi convidada para um aniversário de uma das amiguinhas e nós fomos, né? Foi, convidou os pais também. E aí ia estar todas as amiguinhas dela, amiguinhos e tudo mais. E a gente foi, conhecia os pais e tudo mais. E foi uma chegando beleza. Chegando lá, né? Eis que as amiguinhas todas vêm de Rebeldes. Mas escapou uma, gravatinha vermelha, camisetinha branca, aquela sainha rodada do tempo antigo, acho que, se eu não me engano, azulzinha. E eu sou a Roberta, outra falava eu não sou não sei quem, que eram os outros personagens que agora não vou me recordar. E só ela que não. E aí as outras amigas, elas se aproximaram e falaram assim: e sua roupa, Carol? que parece que elas tinham combinado, alguma coisa desse tipo. E ela falou assim, ah, eu não vim porque eu também não assisto a novela. E aquilo para elas, né, assim, mas como não? Tá, não, meu pai falou que não é pra minha idade e tudo mais, futuramente eu vou poder assistir outra, e repassou o que eu tinha falado. Mas como eu tava falando aqui pros irmãos, o que me surpreendeu não foi a reação das crianças, que é até muito natural, mas foi a reação dos pais, que começaram também a me criticar. Olha, mas imagina, por que você não deixa a menina assistir? Aí eu expliquei, não, porque não é pra... Pai careta, não, mas você pai careta. Não, você vive em sociedade, você tem que aprender a lidar com isso, isso é sem cabimento, é besteira, uma novelinha boba e tudo mais, aquela coisa toda. Então eu senti uma resistência dos pais em não ter compreendido a minha posição. Sem dúvida. Né? Fui meio que malhado na época, né? Eu volto a repetir, eu dei sorte porque minha filha é um espírito muito maleável, um espírito muito pacífico. E ela, mesmo ouvindo isso, porque foi uma coisa ali pública, nós estávamos todos em volta de uma mesa e tudo mais. Ela passou por cima, absorveu. Exatamente, ela ficou com minha palavra, mas se de repente ser uma outra criança, um jovem mais. Gerava aquela revolta. Poderia, exatamente. Sabe, José, o que mais me chamou a atenção no que você falou foi que você explicou para ela. Por que é que você estava agindo daquela maneira? Você não simplesmente proibiu. Olha, você não vai assistir a novela dos Rebeldes. Você explicou por quê. E agora eu espero que o que eu vou falar te dê um grande consolo. Todos aqueles que agem diferentemente da massa, principalmente quando vem ensinar o bem, não são só, como você falou que você foi crucificada, né? São mortos. Jesus foi morto. Gandhi foi morto. E tantos, né? Kennedy foi morto e porque então todos aqueles que vêm trazer uma ideia diferente daquela da maioria, principalmente quando exige um certo sacrifício, são mortos simplesmente. Então eles não poderiam concordar com você, porque concordar com você seria dizer não, nós não estamos errados. Nós não estamos agindo, nós não estamos verificando o que é bom. Então, é natural que eles agissem dessa maneira com você. Os ensinos de Jesus, né, Aglaé, são ensinos assim, meu Deus, né? Lógico que ele, como governador planetário, como espírito muito, muito, muito elevado, tudo que ele nos trouxe vem de uma sabedoria que muitas vezes nós estamos distantes de compreender, né? E eu me lembro que tem um pensamento dele que fica até como um dito popular, né? E é mais profundo do que parece. Que quando ele diz o seguinte, que a pedra rejeitada é a base do alicerce. Você vê que interessante, Zé? Então você teve um comportamento que destoou dos demais. Você ficou como o rejeitado, né? Como o diferente. Só que... É como ultrapassado. Só que olha só que interessante. É que eles demonstraram. Você ficou como o diferente. Só que você não agiu com indiferença perante a sua filha. Né? E a oposição ao amor, né, na visão psicológica, o que é pior do que o amor não é o ódio, né, querida? É a indiferença. E o que aconteceria, nós podemos imaginar, se os fariseus, ao invés de pedir a crucificação de Jesus para os romanos, né, se eles falassem, não é que ele tem razão? Eu acho que a gente precisa parar e verificar o que nós estamos fazendo, né, os túmulos caiados de branco. No entanto, eles se defenderam agredindo. E é isso que acontece. E só para... Eu gostaria até de esclarecer aqui, por conta da minha filha, que eu acho que, como eu disse, não é porque eu sou pai não, né, mas tem uma nós estamos todos aprendendo. Um crescimento muito grande. Olha só que legal. No ano passado, ela fez 14 anos, né? E 13 anos. Ela fez 14 anos. Ela fez 14 anos no ano passado, mas foi no ano que ela fez 13 anos. Ela veio me pedir para assistir Malhação. E aí eu também fui assistir e achei que já estava no momento ali, né, tal, e deixei ela assistir alguns capítulos. E ela assistiu, depois desapegou. Ela não quis saber, né? Mas ela também veio me pedir. Então, isso assim, e sem complexo, né? Isso que eu achei interessante, né? Então, deu para ver que a gente estava no caminho certo. Né? Beleza. Fábio, gostaria de ouvi-lo. Você tem mais algumas considerações? Você está preocupado com o Gabriel? O Gabriel já completou 3 meses? É, ontem. Ontem, né? Ah, que beleza. Terceiro mensagem. 3 meses ontem, que beleza. É, então. E uma das preocupações que eu tenho é a seguinte. Fica tranquilo, porque você não é indiferente, viu? Fica tranquilo. Obrigado, Marcelo. É, eu acho que as crianças, quando os pais as colocam na evangelização, todas vão, né? Os pais a colocam, impõem praticamente isso, porque eles acham que é o melhor para as crianças. E quando a criança chega em casa, ele pergunta para a criança assim, o que você aprendeu hoje? Né? Aí a criança vai falar assim, a tia falou isso, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. E eu aprendi com a Anete Guimarães que essa é a pergunta errada que a gente faz para a criança. Né? A pergunta correta é assim, qual a pergunta que você fez para a professora hoje? Né? Ou seja, qual foi o seu interesse? Como você está contribuindo? Como você está participando? Né? Que nível está o seu interesse em absorver dessa classe? Então eu me pergunto, como que eu vou estimular o meu filho, né? Isso é claro que a pergunta é falando do meu filho, mas é para todo mundo, a ter interesse, né? E hoje eu me falta um pouco de subsídio nisso daí. Em primeiro lugar, é tendo interesse. Tendo, se você tiver interesse, ele vai ter interesse também. E outra coisa, você diz, a gente impõe. Alguém pergunta pro filho, você quer ser alfabetizado? Ah, meu filho, se você não quiser ser alfabetizado, não faz mal, a gente espera. Tudo quando... bem, é liberdade, é, quando nós você somos quiser. Um país livre. É, quando você quiser, você vai para a escola. Não. Então, eu acho que levar a evangelização é uma obrigação nossa de pais, certo? Agora, se ele não está gostando, por que, que ele não está gostando? O que está acontecendo ali? Será que as aulas estão... Também não tirar a razão dele. Lógico. Será que as aulas estão atendendo, conversar com o pessoal da evangelização? Mas isso aí deve ser um fator, a educação religiosa da criança, um fator muito importante. Porque às vezes tem gente que fala assim, ah, eu deixo quando ele tiver maior, ele escolhe, ele decide. E assim, assim... Nós vamos dizer, não, se você não quer estudar, você não vai na escola, você não vai, não é assim. Então, eu gostaria muito de deixar essa mensagem para os pais. Dentre as coisas que nós precisamos dar a nossos filhos, uma das mais importantes é a orientação religiosa, seja ela qual for. Até porque ninguém pula da ponte porque não aprendeu o cálculo, né? Ou porque não sabe do Tratado de Tordesilhas, ou porque faltou da aula de história, né? O problema do ser humano é de relacionamento, né? De sentimento. E aí é isso, a gente vai aprender com Jesus lá na evangelização. Mas na colocação que você fez, viu, Fábio, lógico que eu não tenho a pretensão de me arvorar em juiz, né? Mas só como estímulo, né? Tanto você quanto a nossa querida Érica, vocês estudam bastante, leem bastante, vocês têm uma atividade... voltada para a prática do bem, voltada para a melhoria íntima, né? Então, só o fato de você, como a nossa querida Aglaia disse, né? Só o fato de você se melhorar e dar esses exemplos, né? Por exemplo, a gente vê muito o pessoal comentar, né? Pais leitores, filhos leitores. Pais estudiosos, filhos estudiosos. Pais que estudam mais ou menos, filhos que vão estudar mais ou menos, entendeu? E mesmo, assim por diante. E mesmo que não... Estou dizendo em linhas gerais, né? Lógico. Desculpa. Tem as exceções, né? Imagina que é isso. Mas mesmo que isso não aconteça, pais leitores, filhos não leitores, não é por tua responsabilidade. Lógico que não. Você deu exemplo. Não é? Você deu exemplo. Quer dizer, que nem, eu não sei se foi você, Marcelo, que falou, ah, nós levamos, os pais levam na evangelização e vão para o cinema ou vão... O que eu estou falando com a minha atitude? Olha, você vai para... Você vai sofrer, eu vou me divertir. E eu vou me divertir. Entende? Então, eu acho que a coisa mais importante é os pais darem um exemplo. Se o espírito, às vezes, é rebelde, nós sabemos disso, né? E não aceitar, né? Como você falou, pais estudiosos, filhos estudiosos, se ele não for, mas ele tem um exemplo. A semente está plantada. A semente está plantada. Né? Tem sementes que estavam lá nas pirâmides e eles pegaram e plantaram e germinaram. Então você dá a semente. Que maravilha. Hoje, se a minha digníssima esposa estiver escutando, ela vai aquecer com o que eu vou falar aqui. Meu filho tem 3 meses, né? E hoje eu e a minha esposa tivemos uma vamos dizer assim, uma argumentação que não saiu das bases amorosas de jeito nenhum, mas foi longa e séria. E o nosso filhinho estava sentado no carrinho. E impressionante, mas toda hora que eu olhava para ele, ele estava olhando pra gente. Prestando atenção. Ele não estava entendendo nada com o cérebro, mas com o sentimento, eu acho que ele estava captando alguma coisa. Conforme. Aí, só para fechar, né? Aí eu imagino se a gente tivesse emocionalmente alterado ou alguma coisa assim, com certeza ele estaria captando. Se vocês gritassem um com o outro, se vocês fisicamente se agredissem, né? Então, no nosso seminário. Aquela carga negativa seria transferida. A criança chora. Sim, de 3 meses, porque ela percebe que alguma coisa está acontecendo. Mas de 0 a 6 meses, a gente coloca lá num seminário, a criança tem o dever, vamos dizer, entre aspas, de ser. Só isso, mais nada. Então, se ela for respeitada, ela vai ser. E como é que ela sabe que ela pode ser? Porque eu troco com amor, porque eu amamento com amor, mesmo que for uma amamentação artificial, porque quando ela precisa, eu estou perto. Então, de 0 a 6 meses é isso. Dos 6 meses, ela começa a ver fora, porque até as 6 meses, ela só vê o entorno, principalmente a mãe. Principalmente a mãe. Agora, dos 6 meses, ela começa a se voltar para fora. E aí vem a época do explorador, de 6 meses a 1 ano e meio. Eu quero saber o que é isso. E aí eu digo sempre para os pais, como é que seria se nós fôssemos a Marte? A gente ia querer ver como é que era o solo, como é que eram as coisas. Com a mão, aí a gente fala, não põe na boca, é que a criança reconhece pela boca, né? Então eu acho que assim, a gente sabendo qual é a fase que a criança está vivendo, eu posso melhor atendê-la. E melhor atendendo, ela vai se sentir... Exatamente. O conhecimento liberta. E ilumina, né? Você ilumina. Muito bom. Que pena, né, amigos? Passou tão rápido, infelizmente... Marcelo. Temos que encerrar o nosso programa, pois não? Graças a Deus, todos os programas que eu participei com vocês foram realmente muito bons, que sempre estudar a palavra, sempre é muito bom. Mas nunca passou tão rápido como hoje. Né? Sempre porque eu cheguei atrasado também. Não, não foi por isso, mesmo porque você não foi tão atrasado. Assim. Eu vou pedir licença, Marcelo. Fica à vontade, querida. Para fazer o marketing do nosso seminário. Por quê? Porque eu acredito nele, gente. Eu acredito demais no seminário, porque ele ensina os pais, né, não só a necessidade do espírito antes de encarnar, como depois a própria necessidade e a necessidade do idoso. Nós vamos levar para a Dulce lá. Né? Então, nós vamos fazer o seminário no dia 23, 24 e 25 de janeiro, embora 25 seja só feriado em São Paulo, mas começa às 8h30 da manhã, termina às 18h30, um pouco puxado. Nós temos intervalos, principalmente para o almoço. E quem quiser fazer inscrição pelo site www.semu, que é Sociedade Espírita Mãos Unidas.com.br. Então, www.semu.com.br. Por que a gente quer tanto desse seminário? Porque a gente quer ajudar os pais a saberem o que fazer com os filhos. Qual é o nome do seminário mesmo? É Seminário do Desenvolvimento Humano. Indicado para pais, para evangelizadores e interessados no assunto. E qual que vai ser mais ou menos os tópicos desses 3 dias, né? Então, primeiro nós vamos dar a parte de desenvolvimento, levando em conta não só a doutrina espírita, mas também a análise transacional por uma psicóloga que estudou durante 10 anos o desenvolvimento humano. Então, ela percebeu, olha que coisa interessante, que ela chama-se Pamela Levin. Ela fez uma pesquisa de 10 anos com pessoas que tinham nascido na cidade, no campo e na montanha. E ela percebeu que o desenvolvimento, os ciclos de desenvolvimento eram os mesmos, independente do meio. Exatamente. Então nós vamos dar isso, nós vamos dar a base doutrinária, né, de por que que acontece isso, aquilo, aquilo outro, baseado principalmente no livro dos Espíritos, no livro 2, da volta do Espírito à vida corporal, né, e vamos dar um pouquinho também de pedagogia Waldorf, que explica. A pedagogia Waldorf é uma pedagogia que, na minha opinião, está alguns anos na frente, né? E nós então juntamos esses três saberes para mostrar como que a gente entende o ser em desenvolvimento e como a gente pode acompanhá-lo com mais precisão, com mais consciência. Fazemos isso. Isso dividido em três etapas. A última etapa, até eu estava conversando com o Marcelo, algumas pessoas talvez não possam, porque dia 25 não é feriado, a não ser em São Paulo, mas nós vamos dar somente a fase do idoso e os exercícios, porque nós vamos dar primeiro uma parte que teórica, entre aspas, porque é tudo projetado, é tudo com imagem, com trechos de filmes, com figuras. Não é nada cansativo. Ou seja, não é monótono. Não é monótono. É o quarto seminário, quer dizer, a quarta vez que nós fazemos isso e tem tido muito boa aceitação. Eu gostaria muito, aí eu brinco com o pessoal lá do grupo e digo, eu gostaria de dar esse seminário na Praça da Sé. Na Praça da Sé, lá em São Paulo. Que pastores, né? Que junta muita gente, né? Sem dúvida. Porque, pela importância que eu julgo que tem. Porque, como a gente conversou, né, Fábio, no início, nós estamos em mudança. Pelo menos saber com quem nós estamos lidando, que é a criança, é o mínimo que a gente pode fazer. E qual o endereço lá do Centro Espírita Mãos Unidas, da Sociedade Espírita? Entrando no site tem, mas eu posso dizer. É Rua Casa Forte, 609, no bairro da Água Fria, em São Paulo, Zona Norte. Perfeito, na Zona Norte. Beleza. Pertinho, inclusive, da rodoviária, né? Então, não é difícil... Do terminal Tietê? Desculpa, não, do Santana. Ah, sim, pega da estação ali, Santana de, estação do metrô. Então, não, mas é pertinho, que eu quero dizer assim, que mesmo que a pessoa pegue o ônibus e desça no terminal do Tietê, ela pode pegar o metrô e até... Né, na Santana, minto. Desculpa, pessoal. Na estação... É uma antes do Tucuruvi, desculpe. Eu me esqueci qual que é. Parada Inglesa. Parada Inglesa. O José, que não mora em São Paulo, sabe? Ah, é Parada Inglesa? É Parada Inglesa. Uhum. E aí é relativamente perto. Ou então um ônibus, que também pode, no terminal, no Santana. Em Santana, que tá ali, tem um terminal de ônibus. Que bom. E é perto da Parada Inglesa. É pertinho da Parada Inglesa, dá para ir até a pé. Maiores informações no site. É, que beleza. Querida Glaê, muito obrigado pela sua presença carinhosa, pela troca de informações, pelos esclarecimentos. Para nós foi uma honra e uma alegria. E para mim foi muito emocionante, principalmente pela questão rio-pardense, né, do seu Eurípides, né, irmão do nosso querido Olavo. Né? José Irmão, suas considerações finais, fique à vontade. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Agradecer a presença da nossa irmã aqui, né, da jovem, da Beatriz, exatamente, também do companheiro da dona Aglair. Para mim foi maravilhoso, foi ótimo, aprendi muito, quero lhe agradecer de coração, que Deus abençoe e ilumine, viu? Um grande abraço a todos aí, os ouvintes. Eu também queria agradecer, né? Quando dois espíritos afins se encontram, a gente percebe, né? Uma coisa gostosa, uma coisa bonita, assim. Então, muito obrigado por ter guiado o seu corpo até perto do meu corpo, para nossa aura se interagir. Foi um prazer. O prazer foi meu. Espero que a gente se encontre novamente. Eu gostaria de agradecer e queria que o nosso ouvinte soubesse, assim, mas do fundo do coração, que não é uma gratidão apenas para seguir o ritual, entre aspas. Mas o que você falou, Fábio, é o que eu estou sentindo. Nós somos companheiros de jornada, porque impressionante a harmonia que está rodando aqui no estúdio. Então eu queria agradecer não só a oportunidade que vocês me deram, né, mas acima de tudo por tê-los conhecido e por estar aqui usufruindo desse ambiente tão gostoso. Muito obrigado. Um prazer. Marcos, as suas despedidas, fique à vontade. Queridos ouvintes, queridos companheiros de rádio, eu agradeço imensamente por mais essa oportunidade. Fiquei muito feliz também de ter recebido a Glaê hoje aqui nos nossos estúdios e que essa experiência se repita, né? Que nós consigamos aí durante o ano de 2016 termos mais visitas dela por aqui e contamos com os ouvintes para que nos prestigiem aí. Para que nós possamos ter programas e mais programas desse nível. Muito obrigado, agradeço a todos. Boa noite a todos, até a próxima.